pai vai com fé dura. Eu cara de medo, tá mais de quem me segura. Eu vim lá do sertão pra fazer diferente. Balanceador, mato inteligente, interior, fazenda, papai vai com fé dura. Eu cara de medo, tá mais de quem me segura. Eu vim lá do sertão pra fazer diferente. Balanceador, mato inteligente, na fazenda de cavalo, na cidade de Joaquim. Sou do sertão e vou cantar. Matuto inteligente, matuto inteligente, cheiroso, gostoso e na cama eu boto quente. Matuto inteligente, matuto inteligente, cheiroso, gostoso e na cama eu boto. Vai na matuto, vai na matuto inteligente, vai na cheiroso e gostoso e na cama eu boto quente. Matuto inteligente, matuto. É quem de meu parceiro DJ Isso Swing tá na roi. Eu boto o quê?